A paz do Senhor, meus irmãos, minhas irmãs, que bom é podermos estar reunidos em nome do Senhor, para a glória do Senhor, meditando na Sua palavra. Parabenizo, querido Ilcinho, pelas vidas que foram batizadas. Me alegrou muito a postagem das fotos. Me alegrou muito também o fato da missionária Vivian já ter postado os estudos de Gênesis e tudo mais continuará acontecendo com êxito por causa da mão poderosa do Senhor. Nós vamos continuar o nosso estudo sobre liderança. E vamos compartilhar hoje sobre fé na perspectiva de apropriação da fé. Você pode se apropriar daquilo que a Bíblia promete, daquilo que o Senhor nos prometeu, da nossa terra prometida. Terra é um símbolo de coração, do nosso coração que foi preparado por Deus e prometido por Ele para que experimentemos qual seja a boa, perfeita e agradável vontade do soberano e altíssimo Deus de Israel. Aquilo que está em seu coração sairá pela sua boca. A boca fala o que o coração está cheio. Mateus 12, 34. É por isso que a Bíblia diz sobre tudo que se deve guardar: guarda, pois, o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Provérbios 4, verso 23. Para entendermos melhor, vejamos mais uma vez o texto de Marcos, capítulo 5. Aconteceu que certa mulher, que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia, e muito padecera à mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes pelo contrário, indo a pior. Tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste, porque dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E logo se lhe estancou a hemorragia e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem me tocou nas vestes? Responderam-lhe seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver aquela que fizera isso. Então a mulher, atemorizada e tremendo, côncia do que nela se operara, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, tua fé te salvou. Vai-te em paz e fica livre do teu mal. Vamos concentrar nossa atenção no versículo 23, 28, perdão. Porque dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. Marcos 5, 28. O que aquela mulher declarou deixou-a em condições de receber de Jesus. Vejamos outro versículo que ilustra a conexão entre o dizer e o receber de Deus. Marcos 11, 23, que é o grande versículo-chave de todo esse livro do pastor Kenneth Hagin. Porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a esse monte: ergue-te, lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Você pode ter o que diz. A respeito da mulher com fluxo de sangue, a Bíblia diz, porque dizia, Marcos 5:28, e aquela mulher recebeu exatamente o que disse. O linguajar da fé, meus irmãos, se expressa por meio daquilo que nós nos apropriamos, por meio daquilo que nós declaramos, por meio daquilo que nós dizemos. Podemos ter aquilo que declaramos. Se cremos no coração e declaramos com fé, nós alcançaremos a vitória. A mulher com fluxo de sangue recebeu exatamente aquilo que ela creu e declarou. Há um exemplo de um relatório bom e um relatório ruim. É um outro trecho que fala a respeito do princípio de se ter o que diz. Está relacionado no Antigo Testamento, no capítulo 13 do livro de Números, onde lemos a respeito dos 12 espias que foram enviados de Cádiz para observar a terra da promessa. A Bíblia diz que 10 deles voltaram trazendo um relatório negativo, enquanto que 2 deles trouxeram um relatório positivo, Números 13, 32, número 14, 6 a 9. O que vem a ser um relatório ruim, ou pessimista, ou incrédulo? É um relatório cheio de dúvida, cheio de descrença, como disse, cheio de incredulidade, cheio de medo. E o que vem a ser um bom relatório é um relatório cheio de fé. 10 dos espias disseram que havia gigantes na terra, onde eles queriam chegar com isso? É como se quisessem dizer que, embora Deus tenha dito que a terra era deles, não teriam condições de possuí-la. Queriam afirmar que, muito embora Deus já dissera que tinha condições de possuir a terra, eles não seriam capazes de agir assim. A maior parte do povo de Israel, infelizmente, aceitou esse relatório dos 10 espias. Alguém disse certa vez que a maioria sempre está certa. Mas essa afirmação não é uma verdade bíblica. Se seguirmos a maioria das pessoas, andaremos em incredulidade. Quando Israel aceitou esse relatório contrário à vontade de Deus, seguindo a maioria dos espias, também estava declarando que não poderia entrar na terra. Isso é aquilo que nós conhecemos hoje como vox populi, vox Deo. A voz do povo é a voz de Deus. Não é, não. A palavra do Senhor é que é a voz de Deus. Jesus é a voz de Deus e não a voz do povo. Lembre-se, você acaba se apropriando daquilo que crê no coração e diz. Eles criam que não entrariam na terra, e de fato não entraram. Além do mais, mesmo quando duvidamos, estamos crendo em algo, embora estejamos crendo no fato errado. Sempre recebemos e temos nossa vida ajustada em função daquilo que cremos e confessamos. Cremos e confessamos. Guarde isso, crer e confessar. Se você não crê naquilo que diz, então isso não faz parte de você. Contudo, se perseverarmos na confissão da nossa fé, as nossas palavras irão ser gravadas no nosso espírito, e uma vez que isso acontece, essas palavras passarão a nortear, a controlar, a dirigir a nossa vida. Esses 10 espias e todo o restante do povo de Israel tiveram exatamente aquilo que disseram. Não entraram na terra prometida, permaneceram peregrinando no deserto até que toda aquela geração morreu. Aquilo que disseram veio acontecer. Deus disse-lhes que eles teriam o que disseram, Números 14, 28 a 35. Só dois espias, Josué e Calebe, creram da maneira correta. Mas Calebe disse: Eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela, Números 13, versículo 30, e em Números 14, lemos que Josué também tinha o mesmo espírito de fé. Em Números 14, verso 8 e 9, se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nessa terra e nola dará, terra que emana leite e mel. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo dessa terra, porquanto como pão os podemos devorar. Retirou-se deles o seu amparo, o Senhor é conosco, não os temais. Repetindo aqui, retirou-se deles o seu amparo, falando dos adversários, e o Senhor é conosco, não os temais. Em Números 14, 27 a 33, você vai perceber mais ainda esse detalhamento. Até quando sofrerei esta má congregação que murmura contra mim? Tenho ouvido as murmurações que os filhos de Israel proferem contra mim. Dize-lhes, por minha vida, diz o Senhor, que como falaste aos meus ouvidos, assim farei a vós outros. Neste deserto cairão os vossos cadáveres, como também todos os que de vós foram contados, segundo o censo, de 20 anos para cima, os que dentre vós contra mim murmurastes. Não entrareis na terra pela qual jurei que vos faria habitar nela, salvo Calebe, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num. Mas os vossos filhos, de que dizeis, por presa serão, farei entrar nela, e eles conhecerão a terra que vós desprezastes. Porém, quanto a vós outros, os vossos cadáveres cairão nesse deserto, vossos filhos serão pastores nesse deserto por 40 anos, e levarão sobre si as vossas infidelidades, até que os vossos cadáveres se consumam nesse deserto. Meus irmãos, por causa dessa atitude, o povo de Israel ficou caminhando no deserto 40 anos, por causa da incredulidade deles, por duvidar do poder de Deus através da vida deles. E nós podemos, por causa da mesma incredulidade e dúvida da ação poderosa de Deus, ficar com a vida parada, estagnada, ou rodando, rodando, rodando em círculo sem chegar a lugar nenhum, porque não cremos no Senhor. Nós precisamos crer na palavra do Senhor e nos apropriar e confessar. Como disse, porque a boca fala o que o coração está cheio. Os israelitas disseram que havia gigantes na terra e que os israelitas eram, aos seus próprios olhos, como gafanhotos. Mas Josué e Calebe disseram que Deus entregaria os gigantes nas mãos deles, disseram que possuiriam a terra prometida. Os outros 10 espias disseram que não eram capazes de entrar na terra e tiveram o que disseram. Muitas pessoas nos procuraram ao longo desses anos de ministério Pastor Kenneth, e muitas também nos procuram perguntando por que não recebem a bênção de Deus como desejam receber. E o motivo é simples: é porque não creem. O poder está na vida de cada um daqueles que foi batizado através da pessoa do Espírito Santo, mas é preciso crer que não há obstáculo maior que o poder de Deus, que não há gigante que possa prevalecer contra o povo de Deus. É preciso se apropriar disso e experimentar a vitória espiritual. Nem o diabo pode te vencer, nem o mundo pode te vencer, e nem a velha natureza pode te vencer se você acreditar que o Senhor é maior que os gigantes da sua vida, os problemas gigantes que estão diante de você. Um exemplo de uma postura errada é a visão dos gigantes como quem vai trazer a derrota. Em relação ao povo de Israel, não foram os gigantes da terra de Canaã que impediram os israelitas de possuírem a terra. Foi a própria dúvida deles, a incredulidade deles, que os privou da terra prometida. E no nosso caso, não são os gigantes que nos vencem, é o nosso fracasso em cooperar com Deus e com a sua palavra, que traz o insucesso nas nossas vidas. Se fossem os gigantes os responsáveis por impedirem a entrada daqueles israelitas na terra da promessa, eles também teriam impedido Josué e Caleb, principalmente 40 anos depois, mais velhos, de adentrarem na terra. Mas nada puderam fazer contra a vontade do Senhor. E assim ninguém teria entrado na terra se não fosse a fé desses homens de Deus. Não, não são os gigantes que vencem as pessoas. São as pessoas que derrotam a si mesmas. São os próprios pensamentos delas. É a própria incredulidade delas. São as próprias confissões delas que as derrotam. Não são os gigantes da vida que nos vencem. Não são as tempestades da vida que nos vencem. Não é o diabo que nos vence. Não é o mundo com seus valores corrompidos que nos vence. Não é a nossa velha natureza que nos vence. Se você tem sido derrotado na vida, é porque tem derrotado a si mesmo por incredulidade. Você tem derrotado a si mesmo por pensamentos, crenças e confissões erradas. Esse é um curso para treinamento de obreiros. E mais do que nunca, nós precisamos de líderes na igreja para que esses líderes tomem uma posição de fé, tomem uma posição verdadeiramente de acordo com a palavra do Senhor e prevaleçam contra o diabo, o mundo e a carne. A confissão de fé que traz a vitória é a de Josué e Caleb. Josué e Caleb disseram que seriam capazes de vencer os gigantes e assim aconteceu. Você pode experimentar o que o seu coração crê e o que você declara, conforme o capítulo 5 de Marcos. A mulher com fluxo de sangue obteve exatamente o que disse. Os israelitas que aceitaram relatório de dúvida e incredulidade dos espias, obtiveram exatamente o que disseram, a derrota. Peregrinaram no deserto até que cada um deles morreu. Josué e Caleb foram os únicos da geração anterior que possuíram a terra prometida, sendo que Josué tornou-se o líder do povo de Israel, substituindo a Moisés. Caleb disse a Josué: dá-me esse monte. Pastor Kennedy diz: eu gosto de Caleb, gosto de um homem de fé. Caleb ocupa um lugar especial em seu coração, no coração do pastor, por causa da maneira certa como ele pensava, como ele cria, como ele falava. Ele foi a Josué e disse: "Dá-me esse monte." Caleb falava pela fé. Assim como agrada ao pastor, deve agradar a todos nós. Provavelmente Josué se virou para o passado e lembrou de que eles foram vitoriosos através do pensamento, da fé e da profissão de fé correta. E Josué arrancou outra confissão certa de Caleb. Tratava-se de uma confissão positiva e não negativa, uma confissão de fé e vitória. Josué disse a Caleb que havia gigantes no monte, mas o velho Caleb disse a Josué que desapossaria os gigantes conforme a palavra do Senhor, e assim aconteceu. Se você, como eu, prefere não falar em confissão positiva, então use o termo. Tratava-se de uma profissão de fé, uma confissão de fé. Para muitos, isso é um detalhe irrelevante, por desconhecerem a totalidade da teologia e também do vernáculo, mas para mim é importante, para muitos pode ser importante. O conteúdo está correto. E nós podemos utilizar uma outra maneira, só dizendo: tratava-se de uma profissão de fé correta. Uma confissão de fé correta. Então não se prepare para a derrota, meu irmão. Se prepare para a vitória. Muitas coisas desagradáveis acontecem na vida das pessoas porque elas pensam que aconteceria de qualquer modo, mas na realidade algumas coisas acontecem porque cremos de maneira errada. E falamos o que cremos, e assim chamamos à existência o acontecimento dessas coisas. Só para lembrar, Deus é aquele que traz a existência a partir do nada, o ex nihilo. E nós, como filhos de Deus, podemos também trazer muitas coisas à existência, não todas como Deus, nem tudo como Deus. Mas nós podemos trazer existência, por exemplo, a vitória contra os aparentemente gigantes, que para Deus não passam de um simples obstáculo a ser transposto. Por exemplo, algum tempo atrás, ele leu a declaração de um cientista de que a capacidade do ser humano de lembrar as coisas diminui com o envelhecimento. Muito bem, foi para o lugar onde não me lembrava das coisas tão rápido como outrora. Andei por esse caminho por um curto período de tempo até que percebi que não precisava passar por isso, pois a mente do homem pode ser renovada pela palavra de Deus. A mente do homem de Deus pode ser renovada pela palavra de Deus, Romanos 12, 2. A partir do momento em que mudei de posição, comecei a crer e falar corretamente. Podia citar qualquer trecho das Escrituras que conhecia e, de fato, minha memória melhorou. Fracassamos, às vezes, porque nos preparamos para fracassar. Pensamos e cremos na derrota. E então somos derrotados. No entanto, como cristãos, nada temos com a confissão de dúvida ou de derrota. Devemos ter o linguajar da fé, porque o justo viverá pela fé. E nós aprendemos isso em Marcos, capítulo 11, versículo 23 a 24, quando o texto nos diz: se não duvidarmos no nosso coração, mas crermos que se fará o que diz, então nós diremos: ergue-te e lança-te ao mar. Diremos ao monte: ergue-te e lança-te ao mar. E isso acontecerá. Ou seja, nós pegamos um monte de obstáculos, de problemas, de dificuldades, de lutas. Estou pegando aqui monte num outro sentido, para dizer: se há um obstáculo muito grande, se há um gigante diante de você, você pode dizer: sai daí e vai para o fundo do mar, ou vá para o fundo do abismo, que é o sentido mais de mar naquele momento. Então, e não saia de lá enquanto Jesus não te der ordem para sair. Nós precisamos, irmãos, para caminhar para a finalização, conversar e conservar entre nós a nossa confissão de fé. Precisamos conversar uns com os outros, compartilhar uns com os outros e professar corretamente a nossa fé, conservando firme a nossa profissão de fé. Confirme todo dia, mantenha firme todo dia a sua fé no Senhor Jesus. E você poderá experimentar a vitória na sua vida pessoal. Essa é a primeira área em que você obterá a vitória. Em segundo lugar, você obterá a vitória na vida familiar. Pessoas da sua família se converterão, serão tocadas pelo Espírito Santo de Deus. Em terceiro lugar, você vai ver a sua igreja local e a sua denominação passar por um avivamento espiritual genuíno, à luz da palavra. Independente do tipo de igreja, de característica litúrgica, você vai ver que a igreja está se vivificando, está tomando posse da vitória por causa da intercessão de dois ou mais irmãos que vão orar por isso. Em quarto, você vai ter vitória nos seus estudos e no seu trabalho, e vai prosperar nos estudos e no trabalho e na vida material também. E em quinto lugar, você vai ter uma vida gostosa de lazer, vai encontrar tempo para tudo. Primeiro para Deus, depois para a família, depois para a igreja, depois para o estudo e trabalho, e vai encontrar tempo para o lazer. Esses são as cinco áreas de conflito da vida, como nos ensina o pastor Larry Coy. Aqui eu dou crédito a quem mudou a minha perspectiva de vida há muitos anos atrás, antes de ir para o seminário, quando eu fiquei com a clareza de quais eram as áreas de conflito da vida e quais eram as áreas que eu tinha que vencer. E nós podemos vencer: há gigantes nesse caminho, nessas cinco áreas, há montes nessas cinco áreas, mas eu quero dizer, nós podemos ter vitória em todas elas. Você pode experimentar a vitória nessas cinco áreas. Você pode experimentar a vitória em toda a sua vida, mas é preciso adequar a fé ao seu coração, tendo uma fé que não fica amedrontada diante de gigantes ou diante do tamanho dos problemas, mas que se apropria de que Deus é maior do que toda luta, do que todo problema, do que toda doença, do que toda enfermidade, do que toda pessoa que está opressa por espíritos malignos. Deus é maior. E para que você experimente, você tem que se apropriar da fé no que está escrito na palavra do Senhor. Diga a esse monte: saia daí e lance-o no fundo do mar. Você pode experimentar isso, e a partir de hoje, como um obreiro, como um oficial de escala, como um diácono, como um presbítero, como um pastor, um jovem pastor, ou cada denominação aí usando a sua nomenclatura, você pode experimentar isso, desde que você conheça a palavra, se aproprie da palavra e viva com fé na palavra, e você vai prosperar em todas as áreas da sua vida. Falta um estudo para nós encerrarmos essa série, essa primeira série de ministrações sobre fé, à luz do trabalho do pastor Kenneth Hagin, curso de estudos de fé bíblica maravilhoso. É da Graça Editorial. Você pode buscar lá. É claro que eu estou fazendo uma síntese, porque senão nós passaríamos muitos meses e temos outros textos e outros temas urgentes para tratar. Mas é importante que você, nesse domingo, receba essa palavra e faça como a mulher, faça de tudo para tocar na orla dos vestidos de Jesus, da roupa de Jesus. E que você faça como Josué e Caleb. Diga: vamos, eia, possuamos aquela terra que o Senhor nos dará. E não fique achando que você é um gafanhoto perante o tamanho dos problemas. Os problemas são como gigantes, e esses problemas gigantes diante de você o fazem sentir como se você tivesse o tamanho de um pequeno gafanhoto. Não, isso não, isso não é fé. Aproprie-se pela fé de um ministério vencedor, dessas cinco áreas vencedoras. Eu repito: a sua santificação, o seu batismo no Espírito Santo, o ministério com o poder de Deus, ou seja, a sua relação com Deus em vitória, a sua família em vitória, em segundo lugar. A sua igreja local e denominação, em terceiro lugar, em vitória. Em quarto lugar, o seu estudo e trabalho e vida financeira, em vitória. Em quinto, o seu lazer, o seu momento de descontração, o seu momento de regozijo pelo trabalho que realizou durante a semana. Você vai experimentar tudo isso, mas é preciso crer exatamente e observar exatamente aquilo que a palavra do Senhor nos ensina. Eu pergunto: quem você vai seguir? Vai seguir os 10 espias incrédulos que deixaram seus cadáveres no deserto? Você vai morrer no deserto dessa vida com até o nome de crente, mas na verdade arriscando ser uma das cinco virgens que não estavam preparadas para a chegada de Jesus, e quem sabe você até não experimentará da salvação eterna? É isso que você vai ser? Ou você vai ser das cinco virgens prudentes que estavam cheias do óleo do Espírito, tocaram nas vestes de Jesus, tocam nas vestes de Jesus? Você vai entender os problemas da vida como problemas gigantescos, mas vai entender que o seu Deus, não o meu, o seu Deus, o nosso também, como povo de Deus, o nosso Deus é maior do que qualquer problema gigante, do que qualquer monte muito grande, muito alto. Quem você escolhe ser? Os que morrem no deserto dessa vida ou os que vão viver eternamente na alegria, na vida abundante e eterna que Deus preparou para nós. Você que é um obreiro, é um líder, independente da sua denominação, você vê que eu não fico citando para você denominação, porque quando nós chegarmos no céu, nós não seremos identificados por denominações. Nós seremos identificados pela nossa fé. Se nós somos cristãos de fato, independente da denominação a qual você pertença, que Deus abençoe a sua denominação, a minha e a outras. São como famílias, são como vizinhos. Cada um tem a sua característica, o seu perfil. E não é por termos perfis diferentes que precisamos ter inimizade. Pelo contrário, podemos colaborar uns com os outros e amar uns aos outros. Eu quero perguntar de novo: a quem você vai escolher? Eu escolho o Deus de Josué, o Deus de Caleb, o Deus de Moisés, o Deus daquela mulher com fluxo de sangue. Eu escolho esse Deus e escolho ter vitória na minha vida espiritual. Vamos receber a bênção. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, a inspiração e a consolação, o poder e a fé do Espírito Santo seja sobre nós, sobre todo o povo de Deus espalhado sobre a terra, e assim permaneça hoje e eternamente. Amém, amém, amém. Meu querido irmão, só duas comunicações. Nós queremos mesmo atingir mais vidas, influenciar mais vidas para que elas sejam felizes, realizadas, vencedoras. E se você quiser colaborar conosco, passe o endereço do blog. Nós temos mais de 160 mensagens, pequenas como essa, meditações pequenas como essa. E você pode passar o endereço do blog. É blog logos 7, tudo junto, ponto blogspot.com, blog logos 7, ponto blogspot.com, última vez, blog logos 7, ponto blogspot.com. Agradeço se você ouvir essas mensagens, agradeço porque você vai me fazer muito feliz ao saber que você está muito feliz. E agradeço se você transmitir esse endereço também. E se você quiser que a pessoa ouça, pergunte a ela primeiro. Se ela desejar ouvir essas pequenas meditações, então você pode passar o telefone. Agradeço aos irmãos lá de Ibiúna, salvo algum equívoco da minha parte, que enviaram mais um telefone da Assembleia de Deus, lá de Ibiúna, da Assembleia de Deus do Ministério Galileia. E muito obrigado, nós já vamos registrar hoje, para que a partir da semana que vem já tenhamos mais uma vida ouvindo diretamente através do WhatsApp. Então, se você quer que a pessoa ouça através do WhatsApp, pergunte a ela, se ela se interessar, você passa o telefone para nós ou pede para ela ligar para nós, e aí conversamos rapidamente, anotamos o. Nem precisamos anotar o telefone, que ele já fica registrado, e depois nós só transferimos para o grupo. Isso é bom. Nós temos um objetivo de até o final do mês de outubro, e falta uma semana, atingirmos 1.000 pessoas que nos acompanham diariamente através ou do WhatsApp, que são praticamente 300 agora, ou do blog. Então, eu agradeço a você se você colaborar nesse sentido, tá bem? Um grande abraço, um bom domingo para você e que Deus te abençoe em Cristo Jesus e te dê grandes vitórias na sua vida. Ele já deu, até porque você chegou até aqui, é porque ele já te deu grandes vitórias e que ele continue dando a você grandes vitórias em nome de Jesus. Amém.